filme longa-metragem, 90 minutos, é um filme normal de cinema, mas que tem a particularidade de ter música tocada ao vivo por mim. E o que é que isto quer dizer? Portanto, o filme tem diálogos e tem efeitos, é um filme normal, não é? Com som, mas nas partes musicais eu vou usar uma série de instrumentos musicais, como o contrabaixo, a balalaica, a guitarra, sintetizadores, bateria. E vou compor a música no momento, portanto, usando o que se chama uma loop station, uma caixa que repete partes musicais que eu toco, e então vou construindo a banda sonora assim ao longo do filme. Mas isto é a primeira vez em que eu realmente estou a fazer isto em tempo real, ao vivo, num filme. Mas é uma coisa que tem resultado muito bem e as pessoas aderem a este tipo de espetáculo. E pronto, é o meu primeiro filme em que faço isto, mas realmente isto abriu-me a porta para outros filmes. Já estou a pensar num novo filme em que vou unir mais uma vez o cinema e a música, porque eu acho que são dois campos em que se unem. Portanto, a fusão não é muito difícil e é uma fusão muito interessante. E então, lá tem sido muito bom, nas poucas sessões que fiz lá, porque o filme acabou há 2 meses e meio, só foi finalizado há 2 meses e meio. Cá tem sido excelente, as pessoas gostam do filme e vá, é uma grande alegria para mim saber isso, que as pessoas gostam do filme. Mas para já o filme só pode ser visto nestas sessões, porque só vai estar acessível comercialmente perto de um ano, daqui a um ano, 6 meses.